Essa barra quer gostar de você, então me ajude a segurar. Essa barra quer gostar de você. Chat, rádio com o seu jeito. Manchete.com.br. Manchete toca o que você gosta de ouvir. Satisfaz. Você só colheu o que você plantou. Por isso que eles falam que eu sou sonhador. E digo que ela significa pra mim. Ela é o morango aqui do Nordeste. Colher as batatas da terra. Com essa mulher eu vou até pra guerra. Ai, amor. Ai, amor. É amor. Satisfaz. Tudo bem, no final você já sabe bem quem eu te tenho. gente faz. Manchete toca o que você gosta de ouvir. Foi bem cedo na vida que eu procurei encontrar novos mundos pro mundo melhor. Com você fique certo que jamais falhei e ganhei muita força pra explodir aí. Esse Brasil. Em nossa intimidade você vai me unir. Vai ficar legal. Dourado FM. 76,9. Som mais alto, mais claro, mais forte. Pra curtir em todo lugar. Aguarde. Manchete. Amizade é tudo. Essa é pros amigos. Sentimento natural que acontece com razão. É Deus quem escolhe quem vai se dar bem. A caminhada é igual, seguindo a mesma direção. Pensando juntos, nós vamos além. Lágrimas na vitória, sempre na derrota. Você foi feito como você para mim foi feitinha. Fui feito bem do seu jeito, como você nasceu pra ser minha. Como você não há, como você não tem, como você cadê, como você neném, como você cadê, como você faz bem. Você, eu sei, como você, ninguém vai. Como você não há, como você não tem, como você cadê, como você neném, como você cadê, como você faz bem, como você, eu sei, como você, ninguém. A vida é uma grande roda. você sabe bem que ela é. O amor está sempre na moda, porque a gente é muito quente de fé. Quem sai de braço com a vida, duvida que ela tem ida e volta. Que morde, que essa mordida, ela pega, ela prende, segura e não solta. O jogo é jogar de mansinho e bem caladinho, e levanta na boa. Porque quem quer ser espertinho acaba ganhando uma cana à toa. GVD, como tu aí, Ana Pá? Como você não tem? Como tu aí, que doce? Como você, neném? Como tu aí, ué, pele? Como você faz bem? Como tu aí, Gessé? Como você, ninguém? A gente

mais claro, mais forte. Pra curtir em todo lugar. Aguarde. Manchete. Manchete toca o que você gosta de ouvir. Olhos são pra te ver, mãos são pra te tocar. Braços são pra se abrir quando você chegar, pernas pra te seguir quando você chamar, dedos pra te envolver, boca pra te beijar, peito pra te aquecer. Ouvidos pra te ouvir me dizer, amor. Eu sou sob medida, feito pra você. Cabeça, corpo e membros pra te dar prazer. E eu não sei negar se você perde mais. Estou feito de carinho e pura emoção. Deixa eu te amar, deixa eu te dar o meu amor. Deixa eu te amar, deixa eu te amar, deixa eu te dar o meu amor. Deixa eu te amar. Olhos são pra te ver, mãos são pra te tocar. Braços são pra se abrir quando você chegar. Pernas pra te seguir quando você chamar. Dedos pra te envolver, boca pra te beijar, peito pra te aquecer, colo pra te sentar. Ouvidos pra te ouvir me dizer, amor. Eu sou sob medida, feito pra você. Cabeça, corpo e membros pra te dar prazer. E eu não sei negar se você pede mais, oh. Sou feito de carinho e pura emoção. Deixa eu te amar, deixa eu te dar meu amor. Deixa eu te amar. Deixa eu te amar, deixa eu te dar meu amor. Deixa eu te amar. Deixa eu te amar, deixa eu te dar meu amor. Deixa eu te amar. Deixa eu te amar, deixa eu te dar meu amor. Deixa eu te amar. Deixa eu te amar, deixa eu te dar o meu amor. Deixa eu te amar, deixa eu te amar, deixa eu te amar, deixa eu te dar o meu amor. Deixa eu te amar. Manchete toca o que você gosta de ouvir. Ô sol, vê se não esquece e me ilumina. Preciso de você aqui. Ô sol.

Você é o meu segredo, meu prazer. tanto pra te falar. Não sei por onde vou comer.